Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar sobre o conclave e a eleição do novo Papa Francisco. Qualquer Papa é sempre o sucessor de São Pedro, a terceira pessoa na hierarquia. Primeiro Jesus Cristo, segundo Nossa Senhora e em terceiro o Papa. Para este debate, contamos com a presença do Diácono Francisco da Unidade Pastoral, da Doutora Teresa Mendes Costa e do Sr. Professor Amadeu Gonçalves, a quem agradeço por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial também para os nossos ouvintes. Antes do conclave, na minha opinião, fizeram-se muitos palpites. Opinou-se muito quanto a quem viria a ser escrutinado para futuro Papa. Uns queriam um Papa novo, outros de meia-idade, outros achavam que devia ser asiático, outros africano, outros americano e outros que seria europeu. O Papa foi escrutinado contra todas as previsões, o que mostra claramente a ação do Espírito Santo. Estão de acordo comigo ou não? Doutora, o que lhe parece? Eu acho que não posso deixar de estar em acordo. Acho que isso é claro como a água, não é? E neste momento preciso em que, enquanto estava a falar, eu estava aqui a olhar alguns apontamentos que aqui tinha, da homilia do Papa aos cardeais, na missa que se celebrou com os cardeais, e estava a ver que uma das coisas que ele dizia era que há que caminhar, edificar e confessar. E achei muito interessante esta coisa: se nós não confessarmos Jesus Cristo, tornar-nos-emos numa ONG sociocaritativa, mas não na Igreja. Eu acho isto fantástico e acho de uma precisão e de uma clareza, inclusive que depois mais tarde diz que não reza ao Senhor, reza ao Diabo, que é outra coisa que hoje em dia acho que as pessoas perderam, têm um bocado de receio de falar no Diabo. Penso que se não falarem pensam que ele não existe e claro que está errado. E quando não confessamos Jesus Cristo, confessa o mundanismo do Diabo. Portanto, não há dúvida, ou vamos por Cristo, ou se não vamos por Cristo, vamos pelo Diabo. Eu acho que isto é um lema, digamos, que devia estar nos dias, ou sim, ou sopas, não temos águas mornas, não? Muito profundo e muito bonito, não é? É. Professor Amadeu, eu acho que a entrada do Papa em cena, passa a expressão, com aquele ar sereno, com aquele cumprimento informal que fez logo na entrada à multidão que o aguardava. Ele só nesse aspecto e noutros tipos de comportamento que foi tendo, informais e assim, ele já disse muita coisa. Sabendo que a Igreja enfrenta problemas que todos nós sabemos e muitas vezes são empolgados e desviados do seu contexto, cá pelas informações do exterior, o Papa parece que trazia tudo isso em cima das suas costas, em cima dos seus ombros e a resposta para isso, sem palavras. Parece que os críticos, já li algumas coisas sobre isso também, apontam-no como um homem que não sorri, que fala pouco, que é reservado. Porventura, aquele homem que não fala, mas faz, está no Papa Francisco I. Julgo que ele apontou o caminho. Logo, a primeira coisa que fez foi pedir a oração, que rezassem por ele. Antes que ele desse a bênção, que é tradicional no Papa que entra no seu pontificado, pediu que pedisse a bênção para ele próprio, para ele não dar aquilo que não tinha. E depois pediu a toda a gente que rezasse por ele. E a própria postura dele? A serenidade dele. O sorriso simpático e de alguma maneira inibido que ele mostrou. A maneira como se referiu aos problemas centrais da Igreja, sobretudo a pobreza, tudo isto, acho que temos Papa, como disse lá o cardeal que veio anunciar. Francisco. Muito bem, eu aproveito para cumprimentar todos aqui os nossos ouvintes e a mesa, o Armando, dizer que foi uma surpresa imensa. aquela quarta-feira em que foi eleito o Santo Padre, eu estava a acompanhar pela televisão e tinha no computador uma lista dos nomes dos cardeais em latim, porque, como vimos, a saudação, o anúncio que o cardeal Torrent, protodiácono, que tem essa missão de anunciar o novo Papa, ele fala em latim e, portanto, tinha uma transliteração dos nomes para ver quando é que ele dizia o primeiro nome, para ir logo saber quem seria. Quando o cardeal Torrent falou que era o eminentíssimo Dominum, o eminentíssimo senhor Georgius Marius, eu fiquei, quem é este? Não estava nada à espera, eu estava à espera, segundo aquilo que se falava, faltava à espera de um Angelum, né? Quem entra cardeal, sai cardeal, né? Falava-se do cardeal Scola, falava-se do cardeal de São Paulo. E aquilo que a primeira grande reação que tive no meu coração é ver como Deus rompe todas as prognósticos e diagnósticos humanos, rompe todas essas lógicas. De facto, a comunicação social estava histérica naqueles dias. Parecia que estávamos aqui a discutir se este ano ganha o campeonato o Porto, se o Benfica, ou se em Espanha ganha o Barça ou o Real Madrid, porque parecia que os cardeais na Capela Sistina, em vez de estarem num retiro de oração, que é o conclave, estavam à batatada a ver quem ganharia. E de ver como Deus Nosso Senhor, pela força do seu espírito, suscitou um pastor completamente outsider, quer dizer, ele estava no último das últimas possibilidades, daqueles mais, com mais algumas delas, não esqueçamos, sim, o cardeal Bergoglio, em 2005, estava bastante próximo, e há quem diga, apesar de nós sabermos que estes dados não são muito fidedignos, porque os cardeais juram sigilo absoluto sobre a eleição, há quem diga que em 2005 foi o segundo, diríamos assim, com mais votos, no conclave que nos deu o Papa Bento XVI, mas agora não. Agora as expectativas não recaíam sobre ele. E depois continuou o cardeal Torrent, coitado, com aquele ar, ele está bastante doente, ele tem Parkinson, e continuou, e eu pensei, qual é o nome? Qual é o nome que o Papa vai ter? E quando eu vi Quisibi nomen impossuit, que escolheu para si o nome de Francisco. Eu, ai meu Deus do céu! Foi assim uma coisa. Fiquei nervosíssimo. Porque este nome é a primeira encíclica do Papa. A primeira encíclica do Papa está dita no nome. É que habitualmente os nomes não são escolhidos ao acaso, são escolhidos pensadamente, refletidamente. E quando eu vi este nome Francisco, eu pensei, isto é uma encíclica já que está publicada. Saiu aqui o primeiro magistério, ainda não o vimos, mas o primeiro magistério do Papa Francisco saiu aqui. E depois foi bem, quando no sábado seguinte vimos na audiência com os jornalistas ele explicar a razão de ser do nome. Alguns pensavam que também poderia ser por relação a São Francisco Xavier, o santo jesuíta, do qual o Papa Francisco pertence, essa companhia, essa instituição religiosa, mas ele disse com clareza, não é? A sugestão, disse com o amor que lhe é próprio e que nós já nos gostamos de ver, disse com clareza que quando os votos estavam a chegar à fase problemática, diz ele, que é a fase em que ele estava na iminência de ser eleito, o cardeal Cláudio Hummes, prefeito emérito da congregação do clero, que estava sentado ao lado dele, nós sabemos, ao lado dele estava de um lado o cardeal Policarpo, do outro lado o cardeal Hummes. E quando ele começou, na altura, para atingir os votos necessários, o cardeal Hummes volta-se para ele e diz-lhe, não se esqueça dos pobres. Não se esqueça dos pobres. E ele naquele momento, depois entanto o escrutínio avançou e ele ainda teve mais tempo para contabilizar os outros votos, até ao momento em que, feito o escrutínio, confirmado o escrutínio, o cardeal presidente do conclave se a ele dirigiu e perguntou se aceita a eleição canónica, ele nesse tempo, que ainda foi um compasso de espera com algum tempo, ele esteve a pensar. E a ideia que lhe vinha à cabeça, de facto, era São Francisco de Assis, esse movimento renovador que São Francisco fez, de purificação, de simplicidade, de opção preferencial pelos mais pobres, e não hesitou em atribuir-se a si mesmo esse nome de Papa Francisco. Por todas estas razões, eu considero que estamos diante do novo Pentecostes. Né? Cada eleição de um Papa é um novo Pentecostes que se faz na Igreja. E há uma coisa que não me sai da cabeça, não obstante nós todos termos as nossas opiniões pessoais sobre isto e sobre aquele outro, e eu também terei as minhas que não importam, mas há uma coisa que não me sai da cabeça, nós temos os papas que precisamos para o tempo que estamos. Nós temos os papas certos para os tempos para a ocasião certa. Nós tínhamos posto a parada muito alta, não sei se nós temos noção disto, porque a Igreja estava toda a rezar, para quê? Para sair a rezar, vestido franciscano. E a pedir Francisco. Exatamente, foi interessante. Eu acho. Mas a Igreja estava toda a rezar a pedir duas coisas, né, que eu acho que considero monstruosas, diríamos assim. Nós queríamos o carisma de João Paulo II, a alegria de João Paulo II, o entusiasmo de João Paulo II e a sabedoria e a espiritualidade de Bento XVI. Tudo numa pessoa. Quer dizer, a parada estava altíssima. Nós queríamos tudo. Queríamos que aquele entusiasmo, aquela espontaneidade, aquela forma de comunicar que nós tanto amávamos em João Paulo II, e ao mesmo tempo estávamos sequiosos da sabedoria imensa, da espiritualidade que manifestava o Papa Bento XVI. E eu acho que Deus Nosso Senhor olhou com bondade para a nossa orfandade e concedeu-nos um pastor bom, um pastor santo, que nos vai, com certeza, fazer muito bem à nossa Igreja, convidar a uma grande renovação e um grande entusiasmo. É interessantíssimo, não sei se têm tido noção disso aqui os meus camaradas de mesa, não sei se têm noção disso, a quantidade de pessoas que estão felizes. O nosso povo está feliz. Eu tenho tido essa percepção. Todas as imagens que a televisão transmite é de uma felicidade imensa. Imensa. É. Nós perguntamos às crianças, sabem o nome do Papa? Francisco. É uma coisa imensa. As pessoas estão felizes com este Papa. E eu acho que isto é um tempo bom. Fiquei muito feliz. Uma noticiazinha que saiu, já não sei onde ali, que na Argentina, uma quantidade de igrejas em Buenos Aires e tiveram que intensificar as horas dos confessores nas igrejas, abri-las durante a noite, porque está um entusiasmo em Buenos Aires de tal maneira que gente que já não punha os pés na igreja há que tempos, gente que não se confessava há que tempos, está tudo a ir para as igrejas, a querer reencontrar-se com Deus, a querer confessar-se, ou seja, um movimento espiritual de uma alegria que vem do alto, que está a inundar aquele povo. E salvas as vidas de distâncias, nós vemos aqui o nosso povo feliz. Gostam do Papa, quando se fala do Papa não, e ter assim a Igreja unida, acho que é estupendo. Muito bem, o Francisco levantou aqui muitas questões. Eu de facto sabia que realmente o nome tinha a ver com São Francisco de Assis, não sabia estes pormenores, talvez de facto por o outro cardeal ter dito que não esqueceste dos pobres, se calhar foi por isso, porque ele diz, o Papa Francisco, diz que foi inspirado a escolher o nome de São Francisco para o seu pontificado. Talvez por essa razão que o Francisco apontou há pouco. Eu só vou voltar aqui atrás ainda mais um pouquinho para dizer o seguinte, de facto, e ainda em relação à primeira questão, os palpites eram tantos, como acabaram de dizer, e eu até tenho aqui uns apontamentos acerca do cardeal de Manila, que não sei o nome dele, mas foi dito, portanto, que era jovem, tinha 56 anos, era brilhante, comunicativo, prestativo, simples, atento a cada um, e que as Filipinas tinham cerca de 100 milhões de habitantes, em que 94% eram cristãos, dos quais 81% eram católicos. Quer dizer, também fico com a ideia, além das pessoas apontadas e que há pouco referiram, que

cidadãos do mundo, talvez isso possa parecer que realmente está aí a razão. Eu acho que não, eu acho que eu vou para mais para a parte espiritual, e aquilo que há bocado quando o Diácono estava a falar do nome, e que eu aqui entre linhas lembrei o homem que estava na Praça de São Pedro, que fez jejum e que esteve lá todo o tempo dos joelhos com o cartaz a Francisco, Francisco, eu acho que é mais o Espírito Santo a pôr-nos o Papa que nós realmente precisamos e que o mundo precisa, independentemente do continente. Ele, claro que tem uma experiência de um continente mais fiel do que a Europa hoje em dia está, mas como Papa, ele como Papa não tem fronteiras, ele é do mundo inteiro. Muito bem. Professor, quer adiantar alguma coisa em relação a isto? O velho princípio de que quem entra num conclave cardeal, ou melhor, quem entra Papa num conclave sai cardeal, cumpriu-se a 100%, não é verdade? Neste caso concreto, por razões que todos sabemos. E a questão que estamos agora aqui assim a refletir, o Papa vir de um outro sítio de onde não era costume vir, demonstra esta coisa simples: a Igreja é universal. Não tem barreiras, não tem fronteiras pelo meio, a não ser a organização eclesiástica que nós conhecemos, que é a diocese, a paróquia, etc. Isto tudo para que ela possa funcionar, porque também funciona com materiais e humanos, tem que existir. Agora, ela é universal. O Papa sair daqui ou de acolá é indiferente. E uma das coisas que talvez tenha demonstrado a ação do Espírito Santo muito vincada nesta decisão, nesta escolha deste Papa, é que realmente, quando se perguntavam aqui ou acolá, de onde é que quer que venha o Papa, as pessoas dizem assim, é indiferente, o que importante é que a pessoa que seja capaz, seja, como dizíamos há pouco, a pessoa certa para o momento certo. O resto que venha de um lado ou do outro, tenha esta ou aquela cor, aquela outra, esta ou aquela proveniência, é secundaríssimo. O importante é que tivemos um Papa, eu julgo o Papa que toda a gente esperava. Muito bem. Francisco. Pois, a eleição do Papa e esta vinda de longe, eu estava-me a lembrar daquelas palavras muito belas que o cardeal decano, cardeal Sodano, Ângelo Sodano, decano do Colégio dos Cardeais, na missa pro elegendo, Papam, na missa que os cardeais celebraram na manhã daquela terça-feira, dia 12, quando antes de entrarem em conclave à tarde na Capela Sistina, o cardeal Sodano disse algo que na altura me tocou imenso e foi bastante, foi comentado, de resto. Comentando o passo do Evangelho que foi escolhido para essa missa, que era aquele, o chamamento de Pedro, Pedro, tu amas-me, tu amas-me mais do que estes, e o responde, sim Senhor, tu sabes que te amo. Apascenta as minhas ovelhas. Então o cardeal Sodano dizia que o critério para a eleição do novo Papa teria que ser este: qual daqueles que ali estão ama mais a Nosso Senhor? Tu amas mais do que estes, porque o sucessor de Pedro será confrontado com esta questão. Escolher o cardeal que mais amasse a Deus. E por causa disso que ia receber esse mandato divino de apascentar a grei do Senhor. Ora, eu estou muito convencido que isto foi profético. Funcionou. Porque o Papa Francisco não se cansou destas intervenções que teve, e até à hora em que estamos a gravar este programa, já teve 3 discursos, a bênção Urbi et Orbi, uma homilia, portanto, temos já um conjunto de matéria. Não se cansa de pedir oração. E uma pessoa que pede oração e que fala de oração é uma pessoa que vive numa íntima comunhão com o Senhor. Não nos podemos esquecer que este Papa, como ele próprio diz, que vem dos confins do mundo, dos confins da Terra, os cardeais, foi assim que ele começou a mensagem Urbi et Orbi, os cardeais foram buscar ao fim do mundo. Este cardeal que vem do fim do mundo, este Papa que vem de lá, começou o seu pontificado inclinando-se a suplicar oração. Esta história dele ser Francisco, tem mais que se lhe diga. Ele é um mendigo. Francisco foi o fundador de uma ordem mendicante, primeira ordem mendicante. E este homem mendigou a oração daquela multidão, e como ele disse no primeiro Ângelus, a multidão daquela praça tem a dimensão do mundo inteiro. E por isso, ele começou o seu pontificado inclinado em profunda humildade, suplicando do Senhor a sua intercessão, a sua bênção. Mendigou a oração do povo, mendigou a oração de Deus Nosso Senhor. Que belo foi ver outra dimensão deste Papa, a sua dimensão profundamente mariana. Temos um Papa mariano, profundamente mariano, que quis que a primeira visita dele como Papa fosse a Nossa Senhora. Com um ramo de flores, a Salus Populi Romani, que é uma capela que está na Basílica de Santa Maria Maior e que guarda, custodia um ícone que, segundo a tradição, foi pintado pelo próprio São Lucas, olhando para a Virgem Maria. E por isso ele quis venerar esse ícone sagrado, santo, e quis que o primeiro templo dele de Papa, a primeira visita dele, fosse à Virgem Santa Maria. Por isso, eu penso que este Papa que vem do fim do mundo, que sim, vamos ter também que noção que esta questão dele vir de uma igreja que está viva, que está em franco crescimento, com certeza trará um novo estilo, e já trouxe, que a gente já vê esse novo estilo de ser igreja, aqui ao nosso velho continente. Daí alguma perturbação, escândalo positivo, diríamos assim, que nós vemos em algumas das atitudes mais espontâneas do Papa Francisco, a saudação no primeiro domingo do seu pontificado, celebrando na paróquia de Sant'Anna no Vaticano, uma paróquia pequenina. Ele sai da procissão litúrgica e, ainda paramentado, vai ao encontro da multidão. Os guardas ficam piursos. As imagens são interessantíssimas, porque é o povo numa alegria extasiante, é o Papa entrega o seu rebanho e os guardas ali piores, porque não sabem o que é que vão fazer aquilo, porque é perigoso, quer dizer, é perigoso inclusivamente. Mas o que nós vemos é um novo estilo, não é? Que eu acho que nos estava a fazer muita falta. E nesse novo estilo, eu, quando vi nessa posição de inclinar a pedir a bênção, lembrei-me que, por ele ser Francisco, lembrei-me que certamente ele vai seguir os passos de São Francisco de Assis à renovação da Igreja, realmente. E ainda bem que ele não faz como São Francisco, não se despe, mas no fundo ele despiu, porque ele não foi com os trajes mais solenes, não foi com a cruz mais solene. Foi, portanto, a cruz, até é? Certo ponto, digamos, é um despiste à mesma, não é? Uma simplicidade imensa. E por isso é que, quando, para terminar esta parte da minha intervenção, quando vi o nome, quando vi estas atitudes de profunda humildade, quando vi esta simplicidade e espontaneidade dele, deste Papa que veio do fim do mundo, eu percebi que este homem tem uma missão. E não é diferente daquela que Nosso Senhor, na igreja de São Damião, em Assis, disse no século XIII a São Francisco: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Portanto, eu acho que este homem recebeu este chamado: vai e reconstrói a minha igreja. Então veio, no fim do mundo, para ajudar a nossa velha igreja da Europa, cansada, agastada, sem entusiasmo, a poder reconstruir-se. Pois, eu penso que sim, que realmente, pronto, pelo que disseram e pelo que a gente tem visto, que de facto este, pronto, será um Papa extraordinário, que de facto a igreja precisa. Quando há pouco falavam da oração, ele, como ninguém, sabe o valor da oração. A oração tem mais força do que as armas. Não preciso falar de Moisés, mas basta pensar no que aconteceu ao Muro de Berlim. De facto, o aspecto mariano, portanto, tem todos os predicados para que realmente este mundo melhore, modifique, e o nosso cristianismo possa crescer. O cristianismo é, neste momento, portanto, a maior religião do mundo, com 1,2 bilhão de cristãos. Mas realmente, pronto, precisa de crescer, e o próprio continente em que ele está inserido, ou em que ele estava inserido, que ele agora é universal, tem quase 50% destes católicos, 49,4%. O continente africano também num grande crescimento, com 15,2% dos católicos do mundo. Portanto, é bem necessário que, de facto, tenhamos um Papa que puxe por esta Igreja e que, além de puxar para esta Igreja, que nós sejamos dóceis para que, de facto, isto se melhore e esta indiferença dê lugar a outra espiritualidade. Ora bem, mais uma questão para os meus convidados, e que é a seguinte. E eu continuo a falar um pouco antes do conclave ainda sair propriamente, e penso que será talvez a última questão e que ainda vou colocar. Outra grande preocupação antes do conclave era o que o futuro Papa ia mudar na doutrina clara de Cristo. Por isso faziam as escolhas, davam as suas opiniões, rotulavam os candidatos a Papa de tradicionalistas, de conservadores, de progressistas, da continuidade e até da descontinuidade. Pelo que vemos, parece que este Papa não vai, de facto, fazer nada do que essas pessoas que tanto opinaram pensavam. O que é que lhes parece? Há isso de certeza absoluta, porque todos os escritos dele apontam para as coisas que essa gente quer ver mudada, ou seja, as questões do aborto, do casamento homossexual. Ele não tem dúvidas nenhumas em afirmar que isso está fora da questão. E inclusive ele acusa a mundanidade espiritual, que eu penso que está erradicada, como sendo o maior pecado da Igreja. Portanto, não há dúvida nenhuma que essas pessoas que estavam à espera de um Papa que viesse a evolucionar à moda delas, isso, elas vão ter um desencanto enorme. Assim como a vida facilitada, ele também diz que não, porque ele diz que quem se afasta da cruz, do Cristo crucificado, não é discípulo não pode ser discípulo de Deus. E acho que, portanto, para essa gente isso vai ser uma desilusão muito grande, porque eles veem o Papa como sendo um servidor dos seus interesses, e o Papa não vai ser um servidor dos seus interesses, o Papa vai pôr as coisas todas no seu lugar, não é? Pois, de facto, já julgo eu antes de vir, antes do conclave, que não reduzissem o Evangelho à sexualidade, portanto, que não ajudo que alguém atribua um dia esta expressão, que não meta o Evangelho num preservativo. Portanto, quer dizer que a Igreja, a moral, a vida cristã, a vida de fé, é muito mais ampla do que isto. Isto é uma parte importante, porventura, mas não esgota a mensagem de Cristo ao mundo. E ele tinha já feito a sua opção quanto, por exemplo, ao aborto, quanto mesmo a isto do casamento homossexual. Isto já estava claro antes de ele vir para ali, e por conseguinte hoje julgo que muita gente já tem a resposta, antes de lhe pôr a questão já tem a resposta dada. Portanto, não vale a pena estar à espera daquilo que ele não tem para dar. Pois, eu aliás há pouco, ouvindo a doutora Teresa e agora o professor, eu pensava que, de facto, o seguinte, essas pessoas que estavam à espera, de facto, de um Papa que viesse, portanto, com a ordenação das mulheres, com o casamento dos padres e com o aborto, com a eutanásia e com os casamentos do mesmo sexo, e pronto, esses, de facto, como dizem na minha terra, que esperem sentados, porque por aí não vão lá. Certamente que ainda vão morrer antes de que isso aconteça, e de lá de cima verão, de facto, quanto andavam enganados com o que pensavam. Penso que era a doutora Teresa que falava há pouco, portanto, de vir um Papa para fazer a nossa vontade. Outro dia eu vi um artigo do Dr. João César das Neves, penso que foi o último artigo que ele escreveu, e que achei muito engraçado, porque ele dizia algo parecido a isto. Para que queremos um Papa? Para dizer o que nós pensamos? Bem, se é para isso, não precisamos do Papa. Basta ligar a televisão ou a rádio e já tínhamos muitos palpites. Mas pronto, isto foi apenas uma parte, e vou dar aqui a palavra ao Francisco. Pois, havia e há muitas expectativas em relação ao Papa Francisco. Tal como o conclave resultou numa eleição totalmente inesperada, eu penso que também o percurso deste Papa será assim, será inesperado. A verdade é que vamos ser muito, muito francos, quer dizer, quando a gente ouve na comunicação social um conjunto de comentadores ou palradores de serviço, a gente sabe perfeitamente, quer dizer, há coisas que diríamos assim, são... Não, são absolutamente impossíveis de outra qualquer revisão. Quer dizer, se alguém pensa que a Igreja Católica algum dia aceitará como legítimo o aborto, aceitará como legítimo as questões fraturantes dos casamentos homossexuais, aceitará impassivelmente o fim do celibato obrigatório para o sacerdócio, o fim a não restrição das mulheres ao sacerdócio. Isto são questões que não se colocam. Sim. Não se colocam. Quem está dentro da Igreja, quem é de verdade membro do corpo de Cristo, sabe que este género de questões nem se coloca. É como perguntar se Jesus Cristo é filho de Deus. Quer dizer, é uma verdade de fé. A coisa está definida, está pensada. Numa ou nestas outras questões daquelas que eu elenquei, e podiam elencar outras mais, poderão eventualmente no futuro haver alguma reflexão que conduza a uma praxis um tanto ou quanto distinta da que hoje é vista. Não digo que não, quer dizer, não estou aqui a pôr uma parede em torno de todas estas questões. Mas quer dizer, é esta a prioridade da Igreja? Claro que não. Não me parece. Claro que não, e essas afirmações são sempre vindas de pessoas de uma ignorância abissal. De fora, ou querem destruir, ou querem... Não, não é construtivo. Não é não, Eu penso que é mesmo isso. É essa ignorância que faz com que as pessoas coloquem essas questões. Porque como o Francisco dizia, quem está na Igreja, mas conscientemente e sabe porque lá está, pronto, essas questões nem se colocam. Mas eu tenho que fazer um pequeno intervalo, desculpem lá. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9. E à segunda-feira, às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, com a Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a falar, portanto, temos estado a falar do conclave e da eleição do novo Papa, e agora vamos entrar nesta parte final do nosso programa e vamos falar mais concretamente do novo Papa. E vou começar aqui com uma provocação para o Francisco. Mas é apenas uma pequena provocação. Francisco, estava à espera de ter um Papa com o seu nome tão pressa ou não? Não, não de todo. Apesar de como na altura fez-me a Doutora Teresa, há pouco evocou aquele senhor que estava vestido de saco em jejum e penitência pedindo um Papa a Francisco. Depois estive a ver, há já informações sobre ele e é um homem licenciado, formação superior, portanto não é nenhum desequilibrado que ali estivesse. Era um homem profundamente convicto que da oração. Fiquei muito feliz de saber, como eu disse há pouco, este nome é já uma encíclica. Portanto, e agora confesso que pessoalmente nunca tinha pensado no meu nome de batismo com a mesma profundidade com que pensei depois da eleição do Papa Francisco. Deus Nosso Senhor me conserve. É um apelo. Deus Nosso Senhor me conserve e me ajuda a ter a abertura espiritual e a docilidade para poder aurir todas as graças que este nome de batismo, que os meus pais em boa hora me quiseram colocar, possa significar. O facto de o Papa ter a sorrisos nos jesuítas, será que esse facto lhe dá mais força para efetuar reformas que são necessárias e que muitas vezes não se conseguem pôr em prática? O que é que lhes parece, Sra. Doutora? Eu acho que é um sinal de Deus, porque realmente acho que não, tenho certeza, nunca houve nenhum Papa jesuíta segundo, isso não está nas tradições, e eu acho que é a prova de como Deus quer a reestruturação da Igreja, baseada em coisas sérias, não é? Naquelas que a gente estava a falar, motivadas pela ignorância. Portanto, acho que isso é realmente um sinal para os tempos. Professor, eu acho que a divisa dos jesuítas é para a maior glória de Deus. Ora bem, tendo em conta que foi já responsável, Francisco I já foi responsável na congregação, que está bebido toda a essência das razões que teve Inácio de Loyola para lançar aquele movimento, porventura a Igreja vai beneficiar muito com isso tudo. É uma razão acrescida para que nós tenhamos esperança. Alguém já chamou isso mesmo, o Papa da Esperança. Eu tenho muita esperança neste Papa. Em rosa clara te vi, rosa morta te deixa. Em rosa clara algum dia te verei. Na lua vinda te fiz, lua finda te entreguei. Eras ela o que seria, saberá. Ai, amor, amores, tenham mais do que sempre. Bonecas, primores, cabeças de vento, cabeças de vento, não. Quero não. Ai, amor, amores do meu coração. Em noite larga te ardi, madrugada te apagar. No retorno que te viva te amo. Em rosa clara te vi, rosa morta te deixa. Em rosa clara algum dia te verá. Ai, amor, amores, tenho mais de um ser. Bonecas, primores, cabeças de vento, cabeças de vento, não. Ai, amor, amores do meu coração. Ai, amor, amores, tenho mais de um ser. Bonecas, primores, cabeças de vento, cabeças de vento, não as quero não. Ai, amor, amores do meu coração. Lá, lá, lá, lá, lá. É a prova de que Deus quer estas situações. E tinha dito antes que não era habitual. É o primeiro Papa que vem de uma congregação, neste caso, dos jesuítas. Já houve outros que vieram de outras, mas, de facto, são tão poucos, que normalmente não é normal. Hoje aconteceu isto. E eu penso que isto é muito importante. Até porque vem de Deus e, portanto, tinha que ser importante. As congregações, de um modo geral, vivem a fraternidade espiritual e humana de uma forma mais intensa. Eu penso isto. A oração vence o que não se consegue vencer com as armas, que ainda há pouco eu dizia isto. E o Papa vai se sentir... Portanto, o Papa conta com todos nós. E todos nós, ele é nosso pai e todos nós temos a obrigação de pedir por ele. Mas ele, essencialmente, ele vai contar com a sua congregação. Ele sabe o que tem e sabe com o que pode contar, não só no aspecto de oração, mas também no aspecto de poder confiar nas pessoas. Sei lá, e há pouco quando eu colocava esta questão, quantas reformas serão necessárias? Pessoas que já, ou pela sua idade, que estão gastas, ou por outro motivo, que devem ser substituídas, talvez na cúria ou noutro lado qualquer, ele sabe com quem pode contar. Ele podia arranjar um outro cardeal para esse local, para esse lugar, que eventualmente estivesse já... Portanto, que não tivesse tanta confiança quanto tem nos jesuítas. E eu penso que isso é muito importante, porque ele tem atrás dele, portanto, esta proteção. E eu penso que isso será importante. Mas também queria dizer o seguinte. O facto de ele ter feito a caminhada nesta congregação, ele sabe o que tem em casa, mas também sabe o que as outras congregações têm. E voltamos ao mesmo. E não é vulgar, não é muito normal que estes casos passem muito pelas congregações. Muitas vezes eu penso que os bons podem vir a ser preferidos pelos menos bons. Portanto, ficando se calhar até, sei lá, a espiritualidade de parte. Ou ficando um pouco mais para trás. Eu ainda há poucos dias, ouvindo um párroco aqui da cidade, eu pensava, o que é que falta a este homem para ser bispo? Isto é apenas a minha opinião. Será que andamos todos cegos? Ou será que não queremos ver? Bem, não era esta parte última que eu queria que comentassem. Mas, Francisco, vou-lhe dar a palavra. Eu confesso-lhe que ainda não tinha refletido abundantemente na pertença e no que isso poderá significar à Companhia de Jesus do Papa Francisco. Bem, uma coisa eu sei. O Papa Francisco, quando era Cardeal Bergoglio, portanto, o Cardeal Arcebispo de Primaz da Argentina, Arcebispo de Buenos Aires, ele, todo, como acontece com todos os religiosos que fazem parte da hierarquia episcopal, eles acabam por ter depois uma dimensão universal, quer dizer, que no sentido passam a ter uma dimensão diocesana. Portanto, é claro que a sua matriz religiosa permanece. Nós não podemos esquecer, por exemplo, outro papável que se falava, o cardeal Sean O'Malley de Boston, conserva o seu hábito franciscano, e porque é franciscano capuchinho, e conserva-o. Mas a verdade é que, se isso se dá pessoalmente, não é? Essa pertença pessoal, pois na tradução pastoral, claro que há marcas, porque a pessoa é a mesma, mas ela acaba por ter um dinamismo que é próprio dos padres, dos sacerdotes diocesanos. Como diz um Henri Schuris, um teólogo do concílio, o carisma diocesano é a síntese de todos os carismas que existem na Igreja, e o carisma da síntese. Portanto, ele tem a síntese de todos, e o que, se tivesse um carisma, é a síntese de em si, reúne tudo. Portanto, não tem um carisma definido. E quando são chamados a ter cargos desse género, mesmo os religiosos têm que, pessoalmente, podem continuar a aurir da espiritualidade própria do seu fundador, mas depois, na sua dimensão pastoral, têm que ter essa abertura ao todo. Eu acho que ele já estava habituado a isso, porque eu penso que ele, como jesuíta, já não era costume ser arcebispo nem bispo. Sim, os jesuítas têm ainda por cima o chamado quarto voto. Portanto, e o quarto voto dos jesuítas significa obediência direta ao Papa, e que leva que este voto tenha um preceito de não aceitar cargos eclesiásticos de episcopado. E, portanto, este é um caso raríssimo, por isso é que os jesuítas também nunca chegaram ao solo pontifício, porque é um caso extremamente raro. Agora, o Papa Francisco acaba por ter um aspecto interessante, porque o Padre Frederico Lombardo até explicou bem, ele agora já não tem o quarto voto, é o primeiro jesuíta na história a ser o quarto voto, porque eu dizia a ele, perdeu esse quarto voto porque é próprio dos jesuítas. Ora, eu penso que o Papa depois vai, apesar de sim poder contar com os jesuítas, apesar de sim, aliás, é interessante considerar que ele, logo 2 ou 3 dias depois da eleição, ligou para o padre Nicolás, que é o provincial dos jesuítas, e ligou-lhe por telefone, pois até aquele caso caricato que saiu na comunicação social, dele ter telefonado para o recepção, e a recepção dizer: estou com quem deseja falar, eu quero falar com o provincial, mas isso é impossível, vai falar no máximo com o secretário. Pois, mas é o Papa Francisco. E o recepcionista responde: eu sou o Napoleão. Não, juro-lhe, sou o Papa Francisco. E então o homem fica num pranto e diz, peço desculpa, santidade, eu vou já passar, não sei o que, não sei o que mais. Portanto, aqui vemos também a simplicidade e o humor que reina, que rodeia este Papa. Ora, eu penso que ele depois vai ter esta dimensão com isto universal. Sabe com quem pode contar, como é óbvio, mas vai ter uma dimensão universal. E estas reformas que se falam, né, que são ventiladas, quando, não são só de pessoas, são estratégias, opções na Igreja, posturas. Isto é fundamental. Este Papa, não podemos esquecer, qualquer santo padre pode ter o privilégio, né, que é um dom, de se poder rodear dos melhores conselheiros do mundo. Do mundo. Podem estar à volta dele. E era nesse aspecto que eu falava, não é? E, portanto, eu estou muito convencido que sim, que ele vai ser um Papa reformador. Há quem diga que temos diante de nós um novo João XXIII, na medida em que não se espera um pontificado muito, muito, muito, muito longo, pois, porque a idade não permite, com certeza, não, mas não sabemos, Deus o conserva, há muitos anos, Santo Padre, mas... O que, não percebi? A saúde, pelos vistos, não é muito, não é muito forte. Ele só tem um pulmão, portanto tem algumas dificuldades também. Mas apesar de, pelo menos, estes dias está ótimo. Mas sim, claro, esperemos que sim, que o Nosso Senhor o conserve e que faça. Mas esperemos, é muita determinação. Muita determinação para mudar. Até porque os cardeais foram unânimes, não é? No conclavo, o que mais falou é que há questões que têm que mudar, esses escândalos todos que têm saído, não pode continuar. A Igreja não pode estar ao serviço desta escandaleira que a comunicação social e os grandes deste mundo querem continuamente fazer, e sempre a fazer por reação. É que nós não nos podemos esquecer que ultimamente a Igreja entrou num regime de reação, quer dizer, há um escândalo, reage-se. E este não é o caminho da Igreja. A Igreja tem que estar à frente, a puxar pelo mundo, a criar um novo dinamismo, e eu penso que fará muito bem. Com isto e com estas novidades todas, há sempre aqui uma questão. Parece que aqui fique claro, e o Papa Francisco ficou muito claro. Há aqui uma linha de continuidade. As reformas na Igreja não se fazem aos pulos, aos saltos. Isto não é um partido político. Entra um governo, sai outro. Há uma linha de continuidade. E o Papa Francisco começou o seu pontificado a rezar por Bento XVI. Foi o primeiro Papa que, no balcão da Lógia de São Pedro, rezou Pai Nosso, Ave Maria e Glória pelo seu antecessor. Portanto, rezar por Bento XVI. Vai visitar-se com ele. Nessa mesma noite, telefonou-lhe assim que foi eleito. Tem citado abundantemente nas suas intervenções o Papa Bento XVI. Ou seja, há aqui uma linha de continuidade. É aquilo que eu volto ao início da nossa reflexão. Nós temos o Papa certo para a ocasião certa. É agora que precisávamos deste Papa. E isto não é julgar nem melhor, nem pior. Não é comparações. O Papa Bento XVI, Deus nos livre que a Igreja faça o mesmo com este, sofreu horrores no início do seu pontificado por comparação com o Papa João Paulo II. São diferentes, diferentes. Está consciente, como eu disse, a nossa glória é Cristo crucificado. Ele está consciente, vai ter dificuldades. Claro. Mas isso não vai empatar a sua orientação e os seus planos. Nós havemos de nos ver os dois, ver no que estudar, ficar um pouco mais a conversar, ter a eternidade para nós, quem sabe jantar. Se quiseres, pode ser hoje, tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora. Havemos ambos de encontrar um destino qualquer, ou um banquinho bom para sentar. Vai ser tão bonito descobrir que no futuro só quem decide é a vontade. Tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força. Vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja. ser, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora, que seja agora. Nós estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa. Eu não tenho mais que 2 minutos. Apenas lembrar que, em relação àquele problema de saúde do pulmão, penso que está completamente recuperado, que não há nenhum problema, que ele está muitíssimo bem. Isso foi completamente recuperado. Neste pouco tempo que nos falta, uma coisinha muito rápida, apenas para consumir este minuto e pouco. Ficamos a saber que os jesuítas têm cerca de 16 mil elementos no mundo. Estavam a contar com mais ou com menos? O que é que lhes parece? O que é que acham? Eu acho que deve ser o número necessário que eles têm, e como em todas as congregações. Tem facilidades e dificuldades, quer dizer, em Portugal as vocações, eu conheço bastante espaço. Os melhores retiros que eu fiz na vida cá em Portugal foram feitos por jesuítas. Os exercícios espirituais são excelentes. Portanto, é uma congregação cheia de vida e que ia fazer muito bem, e agora que apoio o Papa, eles próprios disseram que agora é uma missão e tanto ter que saber como é que a Companhia de Jesus há de apoiar este Papa e rezar por ele. Melhor apoio é a oração. Temos que nos unir em oração. Foi aquilo que ele nos mendigou no dia da Lógia de São Pedro, rezar por ele carradas para que Nosso Senhor o sustente no espírito, para ele ser fiel e procurar fazer a reforma da Igreja. Ora bem, o nosso tempo chegou mesmo ao fim. Eu vou-lhes pedir um favorzinho, que é o seguinte: uma vez que ficamos muito longe de falar de algumas coisas do novo Papa, que daqui por 2 semanas continuemos esta conversa. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.